acordei e matutei várias fitas, pensando no chegado, brisando na família. Um chegou da clínica, parece que tá bem. Tava que nem louco, sozinho e sem ninguém. Deixou bater a nave, quase perde tudo. Filho, família, mulher, todo mundo. Falar do cu dos outros aí sempre foi mais fácil. Psicologia pra drogada é algo mágico, fantástico. Me deixa apático, não sou dramático. Se for falar a verdade, vão chamar eu de lunático. E se foda, eu vou falar de um jeito ou de outro. Todo mundo vai julgar. Molequinho do polegar, gosta mais do que lasanha. Tem ibope no jornal e na TV toda semana. Todo mundo fala que por ele tão torcendo, quando na real eles tão pouco se fudendo. Se desanda, se fode. Mas só querer e não pode. Sem frutas, sem minas, sem nada pra contar. Se desanda, se fode. Vai só querer e não pode. Sem frutas, sem minas, sem nada pra contar. Putaria, polícia, droga, bandidagem. Tá aí quatro elementos que domina essa cidade. Guarulhos, São Paulo ou no Rio de Janeiro. Tem mano se matando todo dia, o dia inteiro. O povo não aguenta, é sempre a mesma coisa. Letra repetida, má notícia, porra toda. Uma bunda pra lá, outra bunda pra cá. Brasil, país da bunda, isso não tem como negar. Pirim, pirim da Gretchen, por aqui fez mó sucesso. Pirei na tiazinha, aquela época que eu confesso. Veio tchan e mais bunda, morena e loira. Descendo na garrafa que nem louca até a boca. Rita Cadillac, até o Frota já filmou. Vida de ator tá bem melhor que a de doutor. Concorda? Vai dizer que cê não sabe. Tem gente que nem eu querendo que o mundo acabe. Se desanda, se fode. Vai só querer e não pode. Sem frutas, sem minas, sem nada pra contar. Se desanda, se fode. Vai só querer e não pode. Sem frutas, sem minas, sem nada pra contar. Era foda, eu lembro do passado cada coisa. Pra mim 50 mil, fiz a boa, à toa. Carros, mulheres, balada. Tomei nota por nota no gargalo da garrafa. Eu agora vejo os clubes cheio de viciado. Chegou a vez do êxtase da rocha mesclado. Não tô enganado, vai, sai, dá um rolê. Escolhe alguma coisa pra satisfazer você. Embaçado, não é? Eu falo, cê me xinga. Prefiro minha praça, meu boteco aqui na vila. Tenho camaradas que me deram mó suporte. Nunca desandei, me mantive forte. É assim que chegar, que brilhar minha vez. Eu vou dar valor, vou ligar tudo vocês. Os parceiros, os amigos, os truta, todo mundo. Guardado na memória, eu levo todos vagabundo. Se desanda, se fode. Vai só querer e não pode. Sem frutas, sem minas, sem nada pra contar. Se desanda, se fode. Vai só querer e não pode. Sem frutas, sem minas, sem nada pra contar. Se desanda, se fode. Vai só querer e não pode. Sem frutas, sem minas, sem nada pra contar.